foto do seu sorriso na parede pendurada. Resolvi usar uns versos pra falar dessas paradas. Amor, há quanto tempo não volta pra casa? Manda notícias que a saudade enche os olhos d'água. Faltou coragem, pensei em te mandar uma carta pra te dizer enquanto eu sonho com você de madrugada. Gata, seu efeito não passou, tô de cabeça virada. Assimilar o golpe de te amar sem dizer nada. O tempo não curou, a distância não curou. Não é como morfina, não dá pra esquecer a dor. Lembrar nossos momentos, faz o peito doer. Viro na cama, fecho os olhos, assim posso te ver. Deitada no meu ombro, num aconchego fácil. Eu ficava te olhando todo admirado. Passava horas e você nem notava. Saía na ponta do pé pra ir beber água. Te amar é o crime, eu tô na prisão perpétua. Com papel e uma caneta, as confissões sinceras. A tinta toma forma no papel em branco. A poesia desses versos no que eu tô falando. Se liga no meu beat ou disco. Te amar é lindo como céu azul. Você não sabe como eu te quero, linda, te quero. Se liga no meu beat ou disco. Te amar é lindo como céu azul. Você não sabe como eu te quero, linda, te quero. Eu vou chegando na simplicidade real. Eu falo de amor de uma maneira não tão literal. Mina, aproveita que ainda não sei rimar. E vê se desse jeito consegue me acompanhar na letra. Tô procurando rima entre paleta e aquele negócio lá. Deixa pra lá, vamos continuar. Eu falo de amor e aqui vou representar. Eu falo de amor e aqui não me atrapalho. Bora ficar de conchinha nesse frio do. Já me falaram que o melhor do amor é amar. Viaja nessa trilha que eu vou continuar. Calma minha filha que eu vou te explicar. Qual o melhor jeito da gente se esquentar? Esquentou, entrou em estado de ebulição. Derreteu esse gelo e esquentou meu coração. Ah, que bonitinho né dama. Bonito mesmo é o que a gente faz na nossa cama. O quê? Eu tô falando é de dormir. Romance, saliência, uma batida e muito frio. Se liga no meu beat ou disco. Te amar é lindo como céu azul. Você não sabe como eu te quero, linda, te quero. Se liga no meu beat ou disco. Te amar é lindo como céu azul.